Domingo, 9 de março, está começando a sua revista eletrônica semanal, O Fantástico, exclusivo. Condenado por tráfico e roubo, emociona plateias com testemunhos de crimes e arrependimento. Será? Eu tenho 36 anos e sou mais uma estatística. Sou jovem negro de periferia, que as primeiras coisas que vi quando saí de casa foram as drogas, o crime e o assassinato. Mas lá onde eu morava também tinha pessoas que viam isso e foram pelo caminho certo. Eu sempre quis ser bandido. Estranho, né? Não. A gente é o que quer. A gente é o que quer ser. E eu sou o que eu via nas ruas. É assim, com voz firme, mas sem afetação, que o detento Wellington Romano do Presídio Regional de Ibirité começou a sétima palestra fora das grades. As primeiras seis foram para adolescentes de escolas públicas da cidade. Ele já falou para mais de 1000 pessoas. Na tarde da última terça-feira, 14 de julho, o Wellington saiu mais uma vez e, algemado, entrou na gaiola de uma viatura do sistema prisional. Desembarcou em uma indústria de embalagens de metal, onde o esperavam cerca de 50 empregados, entre jovens e adultos, homens e mulheres. A palestra fez parte da programação da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, o CIPAT. Livre das algemas, mas sob vigilância de agentes de segurança penitenciários, o Wellington assumiu o microfone de pé e encarou a plateia silenciosa e atenta. Ele relembrou detalhes de sua infância na favela e falou da vontade que todo garoto pobre como ele tinha de conquistar o mundo. Disse que para ele a satisfação do desejo se deu desde cedo pela trilha do crime. Foi aos 11 anos que cometeu o primeiro furto. Começou subtraindo iogurte de supermercados. Era fácil. Viu que era fácil e que tinha certo dom para furtar e não ser descoberto. Preso há 6 anos, Wellington diz que buscou inspiração nos textos bíblicos para empreender a mudança interna. Sim, foi Jesus, mas ele rejeita o proselitismo nas palestras e não tem nem mesmo uma religião definida, apesar da intensa atividade no presídio da pastoral carcerária da Igreja Católica e de pastores da Igreja Batista. O detento tampouco se coloca como vítima das mazelas sociais. Com facilidade para se expressar em público, ele diz que poderia ter seguido caminhos diferentes, mas entrou no mundo da criminalidade por escolha própria. Na infância, viveu solto pelas ruas da favela. Solto! É isso que está escrito, solto! E não culpa a mãe, pelo contrário. Ele diz que ela trabalhava todo dia para conseguir manter sozinha a família na ausência do pai que o Wellington jamais conheceu. O condenado conta que em 3 anos de tráfico adquiriu 2 casas, 2 carros e 1 moto. Perdeu tudo depois que foi preso. Ele exalta o irmão, que não seguiu o caminho do crime e levou 15 anos para conseguir a casa própria e um carro, sim, 15 anos. Mas agora ele pode curtir essas conquistas suadas do lado da família, enquanto eu estou separado da minha mulher e das minhas 3 filhas. A mais nova, de 3 anos de idade, acha que a cadeia é o meu lar. Diz o Wellington, sem afetação. Sugar.